Você prefere continuar em segredo? Tudo bem. Olha, você está em apuros. Você chamou a atenção de muita gente ontem à noite. Gente má. Tem um chefão do crime que anda controlando toda South Park e agora quer se candidatar a prefeito. Seja lá o que você tenha feito, isso os assustou. Estou rastreando o Instagram e o Facebook deles para cruzar as informações com o Tumblr, enquanto monitoro o Twitter e o LinkedIn. Se você precisar de informações, já sabe com quem contar. Diz que mulher.